A banca banca com esse toque toque. Conexão Mauá, Baixada Santista, Crazy Dogs, VDA. A banca Crazy Dogs apresenta o som pro louco. Batida terrorista, som de gangue, está nervoso. Neguinho vai chapar com a rima que eu vou mandar. Represento as favelas e quebradas de Mauá. Os manos de Brasília, de Goiânia e Goiás. Recife tem os manos que também rima demais. Sem contar com os parceiros que é da Baixada Santista. Gangue está nervoso e também são terroristas. Resultado do sistema RS é a sigla. Voz de assalto VDA, que também é da família. Agora eu passo a bola, ou melhor, o microfone. Ele que surgiu das cinzas, pega Black é o seu nome. Chegando na arena junto com meus aliados. Tamo juntos na parada, derrubando os obstáculos. Crazy Dogs, a família, essa é nossa caminhada. Rap gangsta, só os loucos, só firmeza na parada. No jogo sou uma chave, o coringa do baralho. Se tentar bater de frente, vai sentir o resultado. Crazy Dog tá na cena da neurose e dinastia. Todos juntos, só os loucos, uma só família. Se é pra representar, acertou, valeu chamar. Sempre correndo pelo certo, vou continuar. Está formada a família, demorou chegar. Demorou chegar, chega! Bato de frente nas ideias, sempre até o final. Sincronizando o papo reto à luz do maioral. Tamo fechando nessa posse, só mano disposição. Sua deu sabedoria pra seguir na missão. Nossa, não é noia de pó, pode acreditar. Vibe desse som é que me faz sair do lugar. Linha de pensamento comum aos de verdade. Se falar que nós não cabe num lugar, nós logo invade. É isso mesmo! Ninguém consegue segurar, porque a força de vontade leva onde tu imaginar. Na pegada, papinho de comédia que não cola. O bonde tá pesado, pensando nos que se enrola. Presta atenção, se tá com nota alta, viaja doidão. A bunda dela bate palmas. Se tá no clima, então não vai dar milho agora. Toda empinada, completo, a rima é foda. Se é pra gastar, consumo e gasto todo o tempo. Até o tal ela vê que estou pronto pra arrebento. Cê pros louco nessa jogada, Baixada já tá dentro. Mantendo o respeito, venho chegando com um talento. Siga-me se quiser, para alguns se puder. Isto é sobre grana, música, você do que der. Lombradão na missão, voando pés no chão. Mas sem perder a noção inerente à tradição. Como pode perceber, cada um por si porque. Vários já se foram naquela de não ter proceder. Para me estabelecer, não fiz nenhum TCC. Na batalha eu absorvi as lições pra sobreviver. Só pro louco.